Bom dia, queridos e queridas e todos que ouvem essa nossa reflexão da manhã, nesse dia que antecede mais essa marca no nosso calendário, que é o dia de Pentecostes, que é amanhã. Antes de mais nada, eu queria pedir a todo mundo que ouve essa homilia que hoje, em particular, pudesse lembrar nas suas preces do pessoal que está lá na Casa da Videira, né? Em função de a equipe está bastante reduzida nesse fim de semana, houve chuva, tiveram problemas com animais escapando, a gente está num processo de mexer no lugar e um processo de mudança que eu acho que é hora de comunicar aqui. A gente percebeu que o direcionamento que a vida e Deus tem nos levado nos leva a estar mais próximos, da cidade de Curitiba, e em função disso a gente está iniciando e buscando um lugar menor do que o lugar que a gente tem hoje e onde a gente possa dar continuidade aos trabalhos e ao modo, ao estilo de vida e a vida em comunidade que tem nos guiado principalmente aí nos últimos 8 anos. É uma decisão de responder, na verdade, ao enorme número de pessoas que passou a encontrar na vida e na comunidade da Casa da Videira um referencial de família, de amizade, de irmandade, de inspiração. Esse deslocamento nosso é um deslocamento para aprofundar e radicalizar ainda mais, as concepções que a gente tem, que partem da nossa teologia, que partem da nossa espiritualidade, de como é que a gente deve agir com o trabalho, com a terra, com a comida, com as coisas que a gente faz. Bom, eu queria pedir, então, se alguém, por um acaso, tiver a condição de, nesse fim de semana, ajudar, visitar e aí para frente também puder ajudar nos desmontes e na preparação, mas principalmente, como eu sei que uma grande parte de vocês está longe, orem pelo pessoal, porque é um momento bem exaustivo de trabalho. E essa moçada que faz o dia a dia da Casa da Videira, que privilegia que você esteja ouvindo essas homilias todo dia, que participa e faz possível essa reflexão, eles são como pedras preciosas, pessoas muito especiais. Então, ore por eles, quem puder ajude e se coloque aí à disposição, entrando em contato com o pessoal da casa. Bom, eu queria fazer uma reflexão nesses textos de hoje, que obviamente são simplesmente dois textos fundamentais para entender o que é o povo de Israel, o que é a revelação judaico-cristã e o que é essa sua continuidade no cristianismo. Simplesmente estamos falando daquilo que é conhecido como os 10 mandamentos e como as bem-aventuranças, ou seja, se a Bíblia se resume em alguma coisa, nesses dois textos, seguramente. E esses dois textos podem ainda ser resumidos num texto muito simples que abrange tudo o que é a revelação de Deus. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua mente, todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Bom, esses dois textos são, na verdade, a primeira elaboração mais complexa desses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que resume toda a lei, todos os profetas e todo o evangelho. Bom, vamos pensar aqui. O salmo que a gente está acompanhando essa semana, ele fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra feliz é uma palavra danada de complicada, porque esse conceito de felicidade, ele é uma bobagem imensa na nossa cultura, que persegue esta coisa chamada felicidade sem ao menos saber definir o que é isso. Pergunta você mesmo o que é felicidade. E cada um vai ter uma definição, cada um vai falar um negócio, E sinceramente, você não vai chegar à conclusão nenhuma, porque felicidade é nada mais, nada menos que uma idealização, uma cenoura na frente do burro sobre atrás da qual a gente deve caminhar. Existem coisas muito mais importantes do que essa suposta perseguição da felicidade, que é um artigo constitucional lá nos Estados Unidos, e que as pessoas vivem a sua vida em busca e não sabem nem sequer definir, e por não saber definir o que é ser feliz, acabam não chegando a lugar nenhum ao longo de sua vida, transformando no máximo numa corrida de rato, numa rodinha daquela de gaiola de hamster, né? Mas vamos lá. A palavra feliz, usada no Salmo e usada também nas bem-aventuranças, ela tem origem numa palavra judaica, asher, né? Que pode ser abençoado, feliz, o que seja, mas que tem um significado imediato chamado avante. Então, se você fosse ler esse texto literalmente em hebraico, ele estaria assim: avante a nação cujo Deus é o Senhor. Opa, já começou a ficar um pouco mais interessante para entender. Além de falar avante, o sentido, né, ou seja, a semântica dessa palavra asher, né, que é o feliz ou bem-aventurado, é siga em frente como alguém que sabe que está na direção certa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, é mais ou menos quando você, indo a um destino, vê uma bela cachoeira, como eu sempre gosto de usar esse exemplo, ou indo para ver um cenário muito bonito, uma paisagem muito bacana, ou um visual no alto de uma montanha, você sabe que para chegar lá, normalmente você vai passar por trilha, vai passar por lamaçal, vai passar por problema, vai passar por picada de inseto, vai passar por chuva muitas vezes, vai ter um monte de dificuldade, até semelhante a essas que o pessoal vivenciou nos últimos dias na Casa da Videira com trabalho. Bom, o que que eu faço quando eu estou indo numa trilha dessa? Eu tenho algumas opções. Eu posso parar no meio e falar, não, é muito mosquito, muita lama, muita dificuldade, muita pedra, muita trilha tortuosa, eu vou voltar. E quando você voltar, se você dizer, como é que foi lá o passeio, aquela cachoeira, como é que foi o passeio até aquele morro, como é que foi o passeio até aquela vista, e você falar, cara, um horror, meu Deus do céu, correndo. Só tinha mosquito, só tinha dificuldade, só tinha trilha tortuosa, só tinha lama, só tinha problema, só tinha dificuldade, machuquei o pé, babá. E essa vai ser a sua experiência, falar, uma porcaria. Agora, um outro tipo de pessoa vai, passa pela lama, passa por isso tudo e depois de passar, chega naquela cachoeira fabulosa, chega naquela vista fantástica, chega naquela montanha belíssima e de lá não quer sair nunca mais. Fala, cara, pudesse eu morava aqui. Quem de vocês já fez uma viagem desse tipo sabe exatamente do que eu estou falando. A sensação de quem chega até o final. Se você tiver feito isso em algum grupo, você vai ver que tem gente, não, cara, vamos por aqui que vale a pena, vamos por aqui que vale a pena. É aquele avante, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Essa dificuldade, esse lamaçal, esse problema, essa angústia, essa dor, tudo isso faz parte do processo de chegar naquele lugar que é meu objetivo, onde eu vou poder vislumbrar e ter experiências indescritíveis. Bom, essa é a palavra feliz. E aí fala assim, avante, como quem sabe que está no caminho certo, a nação cujo Deus é o Senhor. Depois, quando a gente vai para o texto do Velho Testamento, que descreve o que a gente chama de 10 mandamentos, eu queria que você entendesse que situação é aquela. O povo acabou de sair do Egito, 400 anos no Egito, e 400 anos no Egito é muito mais do que ter ficado forçado lá 400 anos. É 400 anos que moldam uma cultura, um modo de pensar, um modo de funcionar. Em que lugar eles estavam vivendo? Ele vivia em um lugar em que tinha um Deus para cada coisa. Tinha Deus para fertilidade, Deus para comprar, para fazer pão crescer, Deus para você fazer negócio, Deus para você morrer, Deus para você nascer, Deus para. No Egito tinha mil e tantas divindades, cada uma especializada numa coisa. As divindades nada mais, nada menos eram do que as burocracias da época. Qualquer coisa que você quisesse fazer, você tinha que passar lá no burocrata, que era o sacerdote daquela determinada divindade, e fazer lá o que o cara mandasse. Era um inferno a vida das pessoas, já diante dessa burocracia religiosa que formava esse sacerdócio egípcio. Eles viviam num lugar e num contexto onde as pessoas usavam os nomes desses deuses assim como quem usa um guardanapo para qualquer coisa, né? Essas pessoas não tinham dia de parada de trabalho, era 7 dias por semana, não tinha um dia de descanso, não tinha um dia especial, não tinha um dia para a família. Era uma vida de quem trabalha lá como cidadão de segunda categoria. Era uma vida na qual você conseguia, né, chegar, isso começava do exemplo do próprio faraó, e descia todas as escalas da sociedade, aonde subir na cadeia, vencer na vida, dependia de artimanhas que incluíam o assassinato de um líder, de um rei, de alguma coisa para tomar um poder, né? A corrupção, o roubo, os enganos entre pessoas, a malícia na relação entre homens e mulheres, né? A cobiça sobre o que é do outro o tempo todo. E aí, quando Deus reúne esse povo, atravessa o Mar Vermelho, chega na beira do Sinai, eles ainda vão ter 40 anos de deserto pela frente. Deus senta, é como se ele sentasse na frente do povo e fala: "Eu vou dar uma boa notícia para vocês." E eu queria que você passasse a ler os 10 mandamentos dessa forma. A maioria de nós aqui nessa cultura cristã, nossa, lê os 10 mandamentos como um bando de nãos. Você não pode isso, você não pode aquilo. Principalmente quem nunca leu os 10 mandamentos pensa dessa forma. Que é não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. É Deus botando um monte de restrição na sua vida. Meu querido, minha querida, você está equivocado. Os 10 mandamentos são uma excelente notícia. É Deus chegando para ele e fala: "Sabe aquele miríade de deuses e burocratas? Não tem mais. Não terás outros deuses diante de mim." É a relação direta entre eu e você. Acabou a burocracia, acabou o intermediário. Eu quero ser teu Deus e você ser meu povo. Você ser meu filho e minha filha. Acabou essa história de 1 milhão de deuses para tudo, de 1 milhão de burocratas para tudo. A segunda coisa que Deus vai falar é descanso. Olha, separa um dia para descansar. Separa um dia. Não é para você recuperar a força para começar de novo, como a gente faz na nossa cultura. É um dia para qual você esteja livre da pulsão de ter de fazer alguma coisa. É o dia que você sabe que tem que fazer coisas, que a não ser que seja uma emergência, você simplesmente não está sob a pulsão do ter de fazer. Tem que ter uma parada uma vez por semana, e por isso que o Shabat, o sábado, né, o nosso domingo é o dia da eternidade, é o dia que a gente experimenta o que poderia ser a eternidade. Ele fala: "Olha, tenho outras boas notícias para vocês. Não vai precisar mais matar, nem adulterar, nem mentir, nem cobiçar. Você não vai precisar dar falso testemunho para vencer na vida. Você não vai precisar enganar os outros. Você não vai fazer nada contra o teu próximo para você passar na frente. Ou seja, você vai sair de uma sociedade competitiva. E eu estou incluindo você numa sociedade cooperativa." Deu para entender que os 10 mandamentos são de fantástica boa notícia para um povo de 400 anos diante de uma burocracia cheio de esquemas, cheio de corrupção, cheio de passar perna no outro, cheio de deixar para trás, cheio de botar para fora, cheio de enganar a mulher, cheio de enganar o marido. Cara, chega, acabou. Agora eu estou com vocês numa situação na qual eu sou o Deus de vocês, vocês andam comigo. Bom, a primeira coisa que me chama atenção depois disso tudo, e eu não tenho tempo para discorrer mais do que isso, olha lá no versículo 19 o que o povo diz. Diante disso, vendo trovões e vendo essa tremenda possibilidade de viver desta forma, a resposta de Deus para Moisés, quando Moisés falou: "Deus quer falar com vocês." O povo se manteve à distância e disse a Moisés: "Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos." Moisés ainda insiste e diz: "Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, como a gente falou ontem, livre vocês de pecar, mas ele quer uma relação direta." E o texto termina: "Mas o povo permaneceu à distância." Talvez esse seja o seu caso, sabe? Você ouve uma tremenda de uma boa notícia dessa, distorce ela para que ela seja transformada de uma boa notícia que te liberta dessa necessidade para ser uma série de restrições e coisas que você não pode fazer. Se você depois for, tiver o cuidado de ler os 10 mandamentos de novo, você vai ver isso que eu acabei de explicar. E você, convidado que está para uma relação íntima e pessoal, relacional com Deus, de caminhar com Ele em liberdade, fala: não, não, não me arruma um intermediário aí. E eles colocam de novo Moisés na posição dos velhos sacerdotes do Egito. Bom, Jesus, quando vem, 2.500 anos depois, e faz a sua espécie de decálogo, ele usa aquilo que a gente chama de bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes. Lembra de novo, essa palavra é a mesma palavra feliz, é a mesma palavra asher, né, do hebraico, que quer dizer sigam em frente como quem sabe que está num bom caminho. Lê esse texto de novo dessa forma: siga em frente quem sabe que, como quem sabe que está num bom caminho, os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sigam em frente vocês que estão chorando, porque vocês vão ser consolados. Sigam em frente os humildes, porque vocês vão receber a terra por herança. Sigam em frente os que têm fome e sede de justiça. Não desistam, porque vocês vão ser satisfeitos. Sigam em frente os misericordiosos, vocês vão obter misericórdia. Sigam em frente os puros de coração, porque vocês vão ver Deus. Sigam em frente os pacificadores, porque no fim vocês vão ser chamados filhos de Deus. Sigam em frente quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque deles, de vocês, vai ser o reino dos céus. Bom, Jesus fala: siga em frente quando você, por minha causa, for insultado, perseguido, levantarem calúnia, desconfiança. Fiquem alegres e regozijem-se, porque a recompensa sua é grande, porque da mesma forma perseguiram os grandes homens do passado. Não é, as bem-aventuranças não são uma romântica exaltação nem da pobreza, nem da perseguição, nem do choro, nem da... Tudo isso é muito ruim. Mas essas coisas fazem parte do meio do teu caminho com Deus, meu irmão, minha irmã. O meio do teu caminho com Deus tem, fundamentalmente, isso acontecendo. Vai ter choro, vai ter perseguição, vai ter injustiça, vai ter fome, vai ter dificuldade. E aí você desiste diante disso? Não. Olha para isso e fala: não, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho com Deus, cara. É muito diferente quando você passa essas mesmas coisas como consequência, como prêmio. E é por isso que falo: ó, ai de vós, ricos, ai de vós que hoje são orgulhosos, ai de vós, os ais de Jesus que estão nesse mesmo texto. Quando ele fala os ais, são aqueles que buscam todas essas coisas e, por consequência da sua cobiça, da sua maldade, da sua idolatria, da sua submissão ao mercado, acabam chorando, acabam sofrendo injustiça. Não é disso, não é o sofrer a injustiça, não é o choro, não é a pobreza, não é nada disso que é bom. É simplesmente o bom e seguir adiante e ter coragem de ir em frente é quando você passa essas coisas porque você está sendo correto, porque você está seguindo no caminho de Deus, porque você está buscando a misericórdia, a paz e a justiça. Que Deus possa abençoar e você seguir em frente nesse caminho. E esse Pentecoste seja um momento de você dar uma virada na sua vida e deixar Deus falar direto com você e não precisar mais de intermediários. Bom dia e Deus os abençoe.